este sol derramar seu azul. Isso é Rio Grande do Sul. Este sol derramar seu azul é meu Rio Grande do Sul. Este sol derramar seu azul, isso é Rio Grande do Sul. Este sol derramar seu azul é meu Rio Grande do Sul. Da serra ao litoral, da fronteira às missões, venham ver o meu Rio Grande, como é rico em tradições. Nosso pampa colorido, vejam nossos arrozais, as coxilhas verdejantes, o amarelo dos trigais. Este sol derramar céu azul, isso é Rio Grande do Sul. Este sol derramar céu azul é meu Rio Grande do Sul. Venham ver nossos rodeios, tiro de laço e gineteada, e os gaúchos fanfarrões que canto até madrugada. Venham ver nossas tertúlias, o símbolo da tradição. Vem comer churrasco gordo com marcanha e chimarrão. Este sol derramar céu azul, isso é Rio Grande do Sul. Este sol derramar céu azul é meu Rio Grande do Sul. Venham ver nossos fandangos derramado de galpão. Sempre tem uma cordiona, cantigas e violão. E os sarandeios, as chinas, como é lindo de se ver. Aprenda rodopiando nos braços do bem querer. Este sol derramar céu azul, isso é Rio Grande do Sul. Este sol derramar céu azul é meu Rio Grande do Sul. Este sol derramar céu azul, isso é Rio Grande do Sul. Este sol derramar céu azul é meu.